curtindo o som de batidão. Vários bebês tomando uísque e as minas muge com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Um paredão no meio do nada e uma batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. Vem! Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Avisa pro Brasil que o piseiro estourou. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Respeita essa pegada que vem do interior. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Respeita essa pegada que vem do interior. É Fabiano, Fabiano Rodrigues. Olha nós no piseiro, seu menino. Só vivia na boate, curtindo o som de batidão. Vários bebês tomando uísque e as minas muge com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. Um paredão no meio do nada e uma batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. Vem! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo. Avisa pro Brasil que o piseiro estourou. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Respeita essa pegada que vem do interior. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Avisa o Brasil que o piseiro estourou. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Respeita essa pegada que vem do interior. É Fabiano, Fabiano Rodrigues. Olha nós no piseiro, seu menino.